inibir. Agora aguenta a tropa. Sua tela tá cinza, bem grande na cara, tá escrito derrota. Tô com double buff, então não dá dive. Não te avisaram, sou fake no mid. Te mato de smite, tô com tanto farm que é bag e transbota, eu fechei minha build. Eu não sou Zilea, eu tô sem tempo. Meu corpo azul pura, mana com gelo. Faço se faço igual Yas. Jogo pro alto os fãs, sinto o vento. Mano, acabei de tomar um smart. Pirou, botei no challenger minha smart. Nível, shooting with him and he's never enough. Evil, tô te acertando com a minha dessert. Ego, mano, acabei de tomar um smart. Pirou, botei no challenger minha smart. Evil, shooting with him and he's never enough. Evil, tô te acertando com a minha dessert. Ego, said that for suck, beat up, can't plug. Melba faz bang, Melba faz bang. Sacando seu money, tesouro pagando. Sei seu do skunk e mano, eu tô bem. Só fuga de bens. Ou se quiser eu vou de lombo. Gente tá quase gotando. Fogo brand, só puxada mostra pick blitz crank. 1 milhão de gold na minha Nubank. Minhas cartas na mesa, twisted fate. Warwick, tô com sede. Seu seat, tudo fake. Minha build, tão quente. Tanque igual mal fit, ou tão quente. Cheirinho de peixe eu fiz fama. Eles odeiam a escama. Me jogou cheme, deu miss dama. Eu pulei fora igual Tristana. Almejando cume, quer pagar de crítico, mas cê tá de gume. Chora, foi solado pelo rapper de YouTube. Olha que eu nem usei minha ult. Mano, acabei de tomar um reward. Piro, botei no challenger minha smart. Nivo, shooting with him and he's never enough. Evo, tô te acertando com a minha dessert. Ego, mano, acabei de tomar um reward. Piro, botei no challenger minha smart. Nivo, shooting with him and he's never enough. Evil, tô te acertando com a minha dessert. Ego, said that for suck, beat up, can't plug. Melba faz bang, Melba faz bang. Bang, saqueando seu money, tesouro pagando. Sei seu do skunk e mano, eu tô bem. Só fuga de bens.